084, request taxi. India and Alpha to hold point 1010. Report at the hold point, Atom Shire 1016. Taxi India Alpha, holding point number 10, call you back on holding point and unit 1016, Robert 84. Osha 62, 12, da localizadora, fordona. Parte 9212, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro 10 no meia. Passando no meia, tá 3 marcador de Solos 29, à direita na Taxi Eco, após Alfa na minha escuta, reporte antes da Juliette para ingresso. Eco Alfa na minha escuta, reporte antes da Juliette, 723. O vento é 120 graus com 0,5 nós, pouso autorizado, piste no zero. 120 com 562, 12, pouso. Salvador, Europa 084, holding point, Bravo Romeo 10, ready for departure. Okay, Fox, let's line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Estreia mantém a posição, a cidade Juliette, aguardando a confirmação do portão. Aguardando a cidade Juliette, falando, cidade 3. Visionadores no solo 3-2, à direita via Foxtrot, na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Taxway Juliette. Escuta Alfa, antes da Juliette, 622. Prossiga Juliette, portão 1-1, portão 11. Juliette, portão 11, igual na cidade 3, obrigado. Cleared for takeoff runway 10, the wind is 120 degrees, if 04 knots. Cleared for takeoff runway 10, Europa 084. Juliette, portão 05. Juliette, 05, obrigado. Sol, Bonnet 35, com o Salvador Departure, frequency 120.80, have a nice flight, good day. 1208, Europa 084, good day, sir, thank you. Salvador departure, good evening, Europa 084, passing now 1800 feet, Puka departure. Europa 084, with the contact and departing, comes at level 350 via Puka. Coming from level 350 via Puka, Europa 084. Europa 084, Fire Direct Zipar. Erectus Zipar, Europa 084. Salvador, voo na 34, passando 240 para 150, One Stop, informação Alfa, boa noite. Voo na 34, isso para nível de voo na 20, QNH na 096. Voo na 20, QNH 1096, voo na 34. D54, desça para 4 metros, que é negada 0, 1 meia. 4 354. Seria uma frequência alternativa no controle, está com forte ruído na sua frequência. Zona 354, como você faz o controle? Alto e claro quando está falando, mas a partir da hora que ninguém está transmitindo, tem um forte ruído. Certo. Em sala de comunicação de controle 354, chamem 199.80. Já a gente faz a colocação de chamada 198. Europa 084, contacte City Center 26, Desmo 85 e Soneto 25 decimal 4 site. 126 decimal 85 or 125 decimal 45 to request it for good day. Controle Golo 354, modulando 798. Bueno, 354. Bueno, 354. Un próximo etapa. Segunda 354, desce para 2007, que é negado agora no meio, autorizado, e ele é CXI, reporte estabilizado. Sente, Ivana Duna, descendo para 2000, com 2016, reportar estabilizado, agora 354. Informa que ainda está com forte ruído na sua frequência. Então, 54, poderia chamar aí o 19-8 a fim de checar o equipamento? Afirmativo, chamará. Salvador, o 1354, com o Milano 119.8. 1354, como recebe o controle? 5/5. Esse. Mantém a mesma frequência, 109.8, volta para 1208. LDS, Gona 3, 5, 4. 5, 4, 7, 3, 1, 9, 5. Gona 7, 2, 9, 5, Gona 3, 5, 4. Gona 354, altímetro 1-0 no meia, vento 0,8, 0 graus, com 0,4 nós, pouso autorizado, pistão no zero. 7 autorizado, pouso, pistão no zero, Gona 354, e 16. Salvador, voo Golf Tango Kilo. O Kilo, boa noite, prossiga. Muito boa noite, solicito autorização de reboque do pátio ping número 11 para o ping número 6. Tango Kilo, aguarde autorização de reboque. Aguarde. O 4 Solo 56, direita na minha escuta via Foxtrot Alpha, após Juliette, o portão 09. Foxtrot Alpha, Juliette para o 09, agora 34, mantém na escuta. Alfa Kilo autorizado início do reboque, porta término. Ok, ciente, autorizado início, chamado término. Comodoro, Gênia 6224, com Alfa, autorização Aracaju, tá na 04. 6224, Aracaju, aprovado, nível 190, via Whisky 33. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde. Assina transponder 5465, controle 120, decimal 8. Aracaju 90, 10, curva esquerda, Whisky 33. Saída Conde, 5465, código 108, Xané 624. 14, chame pronto, Xané 624. Formação Bravo. Gente, Bravo, trocou então, obrigado. Salela 258, via chegada Bomed 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste 9096. Salela 258. Para cheque de frequência, por gentileza, chame na frequência 120.8. Será na 258, como recebe o controle? 20 graus, pode retornar para 119.8. Salvador, chané 6224, pushback no 4. Chané 6224, no portão 4, está autorizado o táxi. Chamaram táxi 6224. Autorizado, direto e tapa, chanel 6258. Salvador, boa noite, Xanamea 074, Patrona 230, Camastonha, Bravo. Oxenei 6074, boa noite. Via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 090. Ajuste na 096. 090, 1016, bom médio 1, 1 pistola de voo, estágio ou duna? Autorizar, direto e papo, Oxenei 6074. Direto e papo, muito obrigado, 6074. Eita, via Índia Alfa, reporte Monte Esperadão no zero, pronto, altímetro no zero, no meio, Xanamea 224. Índia Alfa, reportar a pronto, 6224. Salvador, Gol, Golf, Tango, Kilo, formando o término do revólver. Kilo, Golf, Tango, boa noite. Boa noite. Que foi? Se permanece ou ajuste? Chanel 6258. Autorizado descer para 4 mil pés, ajuste no 016. Ajuste 1, 0, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 5, 8. Chanel 6074, autorizado já para o nível de voo 080. 080, desculpa aí. Tudo bem. Ponto de espera pronto, 6224. 6224 autorizado, Aninha e decolar, estão no zero, vento 030 graus com 04 nós. Aninha decola no zero, 6224. 224, até Colo 17, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, 6224. Autorizado, final do procedimento ele é sextrate. Apitão 90, está autorizado. Pode descer 2007 com permanência. E autorizado ele é sextrate, usando permanência estabilizada, 6258. O Chanel 6224, chame o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8. 19,8. Salvador, Chanel 6224, na Conde. O Chanel 6224, contato radar na decolagem, via saída Conde, submantém a nível de voo 190. 190 na Conde, 6224. O Chanel 6074, vista para 4 mil pés sem restrições, ajuste 9096. 4 mil pés sem restrição, Chanel 6074. Chanel 6224, autorizado, direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, grato 6224. Finalizou final 6258. Final 6258, complete final do procedimento, chame-se Salvador, frequência 118, decimal 95. 6258. Final 6074, desça para 2, meu pé é autorizado final do procedimento LS Freight, opção 0, reposta avisada. Pois, meu pé pode estar estabilizado, 6074. Boa noite, Xané 6258, pouso autorizado, pista no zero, vento 0100 graus, 02 nós, Xané 6258. Gente, de pouso no zero, pista 6258. Confirma a pista molhada, senhorita, seca. Xané 6258, pista seca. Obrigado. Xané 6074 estabilizado. Ainda negativo, tá? Mas estará estabilizado. Sente.